Se fosse o teu amor, dizer uma palavra ao chegar a madrugada, nem sequer me vais ouvir. Vou te fazer a vontade, ou porque sabes mais tarde, nesta carta onde eu escrevi assim: já não me queres do jeito que querias, já não me amas com o mesmo ardor, já que não sentes o que sentias, por isso mesmo me vou, meu amor. Já não me tratas com paixão intensa, já não me chamas carinho, amor meu, já que me matas com indiferença, antes que digas adeus, digo eu. Vou para bem longe sem demora, em silêncio vou-me embora, nem sequer me vais sentir. Vou-te fazer a vontade, o porquê sabes mais tarde, nesta carta onde eu escrevi assim: já não me queres do jeito que querias, já não me amas com o mesmo ardor, já que não sentes o que sentias, por isso mesmo me vou, meu amor. Já não me tratas com paixão intensa, já não me chamas carinho, amor meu, já que me matas com indiferença, antes que digas adeus, digo eu. Ora, 9 horas e 24 aqui na vossa Rádio Arco-Íris e na nossa Rádio Arco-Íris. Então, estamos com Lucas e Mateus, porque o homem não chora. E a seguir esta musicazinha, vamos passar uma página pública e depois continuaremos com a nossa emissão, o fim da semana à porta. O homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora.

não sei se tu pões no Face aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite. Estamos à escuta da Agatha Cabo, Sempre nos Teus Braços. Espero que estejam a passar uma ótima manhã e uma ótima escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E estou na presença de Lourenço das 9 até ao meio-dia. Então, boa escuta e uma ótima sexta-feira. Estarás para sempre nas pegadas.

tens outro. Mas que pena, meu bem. Quando já tens outro alguém e tu somente nesta hora, quando outra já me tem, é triste ver o que perdemos, mas o destino assim o quis. E hoje tudo o que podemos é tu e eu cantar assim. Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também. Agora tenho outro e tu tens outro. Mas que pena, meu bem. Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também. Agora tenho outro e tu tens outro. Mas que pena, meu bem. É que só nos encontramos quando o tempo é contra nós. E só agora nos cruzamos quando já não estamos sós. É triste ver o que perdemos, mas Deus não nos quis juntar. E hoje tudo o que podemos é só ficarmos a sonhar. Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também. Agora tenho outro e tu tens outro. Mas que pena, meu bem. Mas que pena eu ter chegado tarde e tu também. Agora tenho outro e tu tens outro. Mas que pena, meu bem. Ora, e vamos então continuar nossa missão com o Cris Ribeiro, Laurindinha. Ó, Laurindinha, anda à janela. Vai dar guerra. Reito, e continuamos com Romana, De Jeito Nenhum, Ficar Sem Ti. Então, uma ótima sexta-feira que eu desejo a todo mundo. Ora, 10 horas e 1 minuto, então continuamos com a nossa emissão Fim de Semana à Porta e vamos continuar com Jorge Ferreira, Tiroliro à Minha Maneira. E esta música foi pedida de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a família e para todos que o conhecem. E não esquecendo Eduardo Teixeira, então vamos escutar Jorge Ferreira, Tiroliro à Minha Maneira. Bem à noitinha, numa praia, eu encontrei uma sereia, mesmo ali à beira-mar. Eu tinha fome, junto a ela perguntei se ali à beira havia algo para beijar. Diz ela, eu bem posso resolver o seu problema e bom não vai passar. Aqui não falta comida para se comer, é só escolher comer e saborear. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que a minha fome me deu mais. Mais um carvão, este grelhado à noite me sabe bem. Ela oferecia e eu não dizia que não, pois eu comia e ela comia também. Agradeci por tudo que ela me deu. Eu tive sorte e nisso foi um campeão. E à saída ela assim me respondeu: se quiser mais pode voltar amanhã. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que a minha fome me deu mais. E vimos de ouvir o Jorge Ferreira, Tiroleiro à Minha Maneira, que foi pedido a António Lourenço, para todos seus colegas de trabalho e para toda a sua família, e não esquecendo de Eduardo Teixeira. Ora, e vamos continuar então a nossa emissão com muita música. E desta vez vai ser então José Reza, Será Mentira. E como eu digo, bom, o tempo temos, a temperatura estamos com 19 graus, mas aqui em Florim já está a chover. Tinha ali o Belux aberto, mas para apanhar um bocadinho de ar, e então já está aqui a cair boa chuva. Então, para quem trabalha fora, que tenha uma ótima coragem e um ótimo dia de sexta-feira. Vamos então escutar José Reza. Será mentira, não pensar mais em ti, será mentira, esquecer esta paixão, será mentira, dizer que não te amo, será mentira, sinto a falta dos teus lábios para beijar, fazer amor contigo a todo momento, ver teus lindos olhos a brilhar, dos teus cabelos ao vento. Hoje perco-me no mundo sem saber, perdido na solidão sou um vagabundo, pois tu és a razão do meu viver, sem ti ando sozinho no mundo. Dizer que te esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira, dizer que te esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira. Teu perfume guardo dentro dos lençóis, os teus beijos em minha pele não secaram, e as noites que vivemos só nós dois foram águas que nunca passaram. Não vou dizer que já não penso em ti, que nem guardo saudades do passado, se contigo mil aventuras eu vivi, estou por ti apaixonado. Dizer que te esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira, dizer que te esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira, dizer que esqueci será mentira, não pensar mais em ti será mentira, esquecer esta paixão será mentira, dizer que não te amo será mentira. Ora, então continuamos com Dançando Kizomba com Nemanos. Horas e 14 minutos e continuamos então com a nossa música, e desta vez é mais um disco pedido da parte da Senhora Esperança para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhece, e não esquecendo o Sr. Armando e o Sr. Agostinho Monteiro, que deseja uma ótima sexta-feira, e também para os animadores. Minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia. Então vamos ouvir o Broa de Mel, Coração de Sede. Broa de Mel, de Coração de Seda. Então, vamos escutar esta linda canção. Tenho um coração de seda que tem. Entrepreneur, dédiez toute votre énergie à votre business. Tenho um coração de seda, não queres fingir. Coração de seda vai te perdoar. Não precisas de mentir. 10 horas e 18 minutos e aqui na vossa Rádio Arco-Íris 96.2. E então continuamos com Agatha, Chora no Meu Colo. Quem não gosta de chorar no colo? Mais que todo mundo, né? Vamos então à escuta desta música. Chora no meu colo que eu não compreende. Se é verdade, chora no meu colo como eu faço sempre. Porque afinal, não é para que isso acontecer. Fica à vontade que eu não vou dizer aos teus amigos que tu és diferente. Se queres gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo. Vou-te afagar como tu me afagas quando tenho medo. Porque afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher, rigorosamente nada quer dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Vimos de ouvir a Agatha Chora no Meu Colo. Então, e continuamos com a nossa dedicatória, e esta vez é uma dedicatória da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo os animadores, e para todas as pessoas que ela também conhece. E então vou passar o chuchu dela, que ela gosta muito de ouvir essa canção, que é o Tony Carreira, Resta. Então, da minha parte, um ótimo dia e boa escuta.

Nós estamos à escuta da Agatha, Basta a Vida. Estamos à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, esta música é dedicada para o Sr. Francisco Correia e para toda a equipa que está a trabalhar com ele, para dizer, para ver se ele fica mais bem disposto. Então, boa escuta desta música. Um ótimo dia que eu desejo a todos. Você procura nele o que é que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora. Eu só te digo que se eu tenho que lhe adorar, esse alguém sou. Tanto eu tenho eu. Se ele chora quando está sozinho, também choro eu. Eu acho que devemos dar um jeito nessa situação. Dois amores dentro do seu peito e um só coração. O que me faz tão parecido assim com ele? O que me falta que você procura nele? O que é que eu tenho que ele ainda não te deu? Diga qual dos dois tem mais ciúmes? O que mais sofre quando você vai embora? Eu só te digo que se tem um que lhe adora, esse alguém sou. Entender o que me faz tão parecido assim com ele, o que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora. Eu só te digo que se tenho que lhe adorar, esse alguém sou. Ora, então, e continuamos com a nossa dicatónia, desta vez é da parte de Sónia Leal, para seu marido e para todos os portugueses que estão no São João, que é da terra dela, e que desejam um ótimo dia para todos os animadores. Então ela pediu para passar uma canção que tem por título O Emmanuel és uma bomba. Então vamos escutar esta bonita música. Ora, e vimos de ouvir o Emmanuel és uma bomba, que foi pedido da parte de Sónia Leal para seu marido e para todos os portugueses que estão no São João. Ora, então, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e a seguir vai ser Tony Carreira. Tony Carreira, para sempre. Não sei se sou capaz de te falar de mim.

sempre perto da vida. Tu e eu somos alguém que vive, que sente carinho sincero. Por isso sempre tu e eu vivemos assim, felizes seremos. Tu contas comigo, FM en couleur. Ora, pois estamos à escuta da RFM de Rádio Arc-en-Ciel. Então eu tenho aqui uma dedicatória que é do Sr. Beja. Então ele pede-me para passar uma canção da Amália Rodrigues, A Gaivota, e é para dedicar a todos os 33 que fundaram a Rádio Arc-en-Ciel. E não esquecendo todos, o auditório da rádio também, mas especialmente para os 33 fundadores da Rádio Arc-en-Ciel. Então, desejo-lhe um bom dia e uma boa escuta e que tenha tudo de bom. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai. Perfeito coração no meu peito bateria. coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar. Perfeito coração, no meu peito bateria meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu amor que foste o primeiro, que perfeito coração morreria no peito, meu amor. Então vimos de ouvir Amália, a gaivota que foi pedido do Ser Beja para todos os 33 fundadores da Rádio Arcanciel. Então que lhe desejo um ótimo dia. Então agora vamos continuar com o Augusto Canário e o Amigos e o Kim Barreiros. Vamos escutar esta canção e depois vamos passar uma página de pub e a seguir continuaremos então com a nossa última hora do fim de semana à porta e com muita, muita música. Então, até já. Passou tempo namorando e vai dando umas voltinhas com o Gonçalo e com o Fernando. Quando vai a passear com eles para o jardim, a malta ao vê-los passar começa a cantar assim. A malta ao vê-los passar começa a cantar assim. Ora está com o Salmo, ora está com o Nando, ora está com o Nando, ora está com o Salmo. Quando está com o Salmo, gosta de ir com o Nando, gosta de ir com o Salmo.

sauvage. Et voilà. Comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi. Só se engana quem aposta. não consegue um amor que não arrisca. Não está vivo quem não sonha e não olha pela noite às estrelas. E não te ensinará a vida, pois tens que subir tu mesmo à montanha até conquistá-la. Não tenhas medo e vai enamorar-te agora. O amor é previsível e não é fácil contar com o impossível. Imagina o porquê sentes que a história de um fracasso se repete. Será porque a tua alma se alimenta de saudade e não queres que o amor te fale? Não tenhas medo e vai enamorar. Crescendo dentro de ti, diz-me que sim, se apenas sentes medo de enamorar-te, abrirei a porta do teu sentimento. Pouco a pouco, com a chave do amor, chegarei para ficar eternamente, para dar da minha vida o melhor. Não digas não. Crescendo dentro de ti, diz-me que sim. Se apenas sentes medo de enamorar-te de mim, não digas não. Há um sentimento que vai crescendo dentro de ti, diz-me que sim. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Horas e 19 minutos e continuamos então com Cris Ribeiro, Malhão Malhão. Então vamos, toca a dançar, estamos no tempo do São João. Que vida é a tua, oh Malhão Malhão? Que vida é a tua, comer e beber, oh derim tim tim, passeando na rua. Comer e beber, oh derim tim tim, passeando na rua. Oh Malhão Malhão, quem te deu as meias? Oh Malhão Malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, oh tirim tim tim, tinha as pernas feias. Foi o caixeirinho, oh tirim tim tim, tinha as pernas feias. Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho, oh tirim tim tim, tinha as pernas tortas. Foi o caixeirinho, oh tirim tim tim, tinha as pernas tortas. Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha. Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha, eras do teu pai, eras do teu. agora és minha. Eras do teu pai, eras do teu pai, mas agora és minha. Ora, 11 horas e 26 minutos e vimos de ouvir o Graciano Sagra, Não Vou, Não Vou Dizer Adeus. E então vamos continuar com quem? Com o nosso Capa Negra. O Capa Negra que é o conjunto do que a gente tem habitualmente de estar sempre a ver nos bailes, não é? Então vamos escutar uma cançãozinha, o Capa Negra, sempre a bombar. Vimos de ouvir o Capa Negra, a quem eu desejo um ótimo dia, a eles todos, que é o principal, é o nosso Jerome, também, que é daqui da Rádio Arco-Íris. Ora, e vamos continuar com as nossas músicas até ao meio-dia. São 11 horas e 30 minutos. Estamos a meia hora do fim da nossa emissão, com o fim de semana à porta. Então, boa escuta e vamos então passar belas músicas. Convida ao amor, por isso amor. Ora, estamos à escuta de Susana. Vamos namorar os dois. Então, toca namorar. As nuvens do amor que pairam no ar parece que chamam por nós. Por isso, amor, eu não sei porque é que não chamas por mim. Está tudo perfeito, meu bem. Porque é que não vais tu e eu por aí? Vamos namorar os dois, bem abraçados, mão na mão. E ao pôr do sol de depois, amor, amor, fazer um hino à paixão. E vamos namorar os dois, apaixonados com amor. Ao sol do ar depois, amor, amor, selar com beijos deste dom. Ora, então, e continuamos com a nossa música e esta vez vai ser, a música vai ser dedicada para o senhor Saruga, que se Saruga que vem de me telefonarem, e esta canção vai direta para Chatanov Soloal, se Saruga, que dedica esta música a todos, queria dizer-lhe que para a semana, se Deus quiser, da manhã 8, já vai de viagem, de fériasinhas, fazer muito bem e que goze bem, que este mundo... São dois dias, a gente é um passar de tempo e é um fechar, abrir de olhos e fechar de olhos. Olha. A gente tem que gozar um bocadinho enquanto pode. E então eu vou passar esta cançãozinha, que tem por título Jorge Ferreira, para todas as pessoas que o conhecem e para todos os caçadores, a equipa de caçadores, que eles gostavam muito de estar com a gente. E então, como agora a associação acabou, nós... É raro nos ver. E eu desejo-lhe um ótimo dia, tudo de bom e muita saúde. E vamos então passarem o Jorge Ferreira, um pensar de um imigrante com saudades. Quem não tem saudades? Eu acho que todo mundo tem saudades, não é? Vamos então à escuta. Distante, o som raiva, desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições. Assim que a vi, convidei-a para dançar, só para sentir o corpo dela no meu. Esse forró era bom para fazer par, toda a noite sem parar, eu e ela, ela e eu. Graças a Deus, ela não me disse não, só que depois a surpresa foi demais. Queria dançar afastados, mão na mão, tive que pedir-lhe então, chega só um pouco mais. Oh minha flor, eu só quero roça, roça, por favor encosta, encosta, é gostoso e não faz mal. Oh minha flor, eu só quero roça, roça, e se toda a gente gosta, tu vais ver que vais gostar. Oh minha flor, eu só quero roça, roça, por favor encosta, encosta, é gostoso e não faz mal.

Ora, então vimos de escutar o José Alberto Reis voltar, então eu vou passar aqui uma canção que foi pedida do Sr. Arturi, que ele foi para Portugal, mas veio outra vez, e que quero agradecer a todas as pessoas que o acolheram no dia 10 de junho. Bem, então eu vou passar aqui uma canção que tem por título do Graciano Sagra, Voltei Maisinha. E vamos ouvir esta canção então. Seu peito a tristeza voltou sem fortuna nem riqueza, voltou a sorte nada lhe deu, voltou à terra onde nasceu, voltou. Estava deserta do que era pouco desta, lá não havia ninguém. Voltou e ao ver-se lutada sozinha, a chorar uma velhinha, como quem estivesse à espera daquele que nunca vem. Onde está aquela casinha que a mim me viu nascer? Diga lá, minha velhinha, eu tudo quero saber. Na velhinha soluçar, naquele homem respondeu, disse baixinho a chorar, o fogo de tudo ardeu. Tanta maldade na terra, porque incendiar não se serra, porque tudo está negro tão triste, porque só cinzas agora existem. Ora, 11 horas e 56 minutos 57 aqui nas nossas ondas da Rádio Arco-Íris. Então eu vou pedir desculpa porque não tenho tempo de passar uma canção de um amigo que me pediu, de João Filipe Duarte, e eu passarei-a na terça-feira sem falta, se Deus quiser, porque estamos na hora do meio-dia e não conseguirei passá-la. Então peço desculpa e terça-feira eu passarei. O seu coração dormia, não ouvir aquela velhinha. Ora, então eu tenho-vos a dizer muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram. Desejo-vos um ótimo dia de sexta-feira, 24 de junho de 2022. E encontraremos-nos cá, então, terça-feira, nas Manhãs Românticas. E só tenho de desejar um ótimo dia, um bom fim de semana, tudo bom e muita saúde para vocês. É o que eu desejo. E então, até terça-feira, se Deus quiserem. E vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês escutarem algumas notícias lá debaixo também. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Dinheiro para regressar. Mais ser imigrante. Ora, então até terça-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana, bom apetite a todos e uma ótima sexta-feira. Então, até terça. Longe da vista, perto do coração. Onze horas da manhã em Portugal Continental e Madeira, 10 da manhã nos Açores. O chanceler da Alemanha diz que a Europa deve acabar com a dependência em relação ao petróleo russo. Já António Guterres lamenta que a guerra na Ucrânia esteja a empurrar países para um regresso aos combustíveis fósseis. É mais uma tentativa de invasão da cidade de Melilla. 400 migrantes saltaram hoje as vedações neste enclave espanhol no norte de África. Aguaceiros mais prováveis no Minho e Douro Litoral. Previsão para Portugal Continental, Madeira, céu em geral nublado, chuva fraca. Açores também a partir da tarde. É a previsão. Notícias, edição Antena 1, Frederico Moreno. A União Europeia tem de fazer mais para acabar com a importação de combustíveis fósseis provenientes da Rússia. Foi o apelo deixado esta manhã em Bruxelas pelo chanceler alemão. Olaf Scholz defende mais esforços para acabar com esta relação de dependência. Todos juntos estamos muito bem preparados para os desafios difíceis relacionados com a importação de combustíveis fósseis russos. Por isso, desde cedo, decidimos não aplicar sanções aos combustíveis e ao carvão russos, mas também começamos a trabalhar para ajustar todas as atividades e infraestruturas relacionadas para que os países europeus possam importar gás de outros países, por exemplo. Esse é um esforço que precisamos de acelerar agora e claro que está relacionado com os grandes desafios que temos, mas vamos apoiar-nos uns aos outros. Palavras do chanceler da Alemanha à chegada para o segundo dia da reunião do Conselho Europeu. Os líderes políticos dos 27 Estados-membros vão também juntar-se para uma cimeira do euro para discutir o aumento da inflação e o impacto da guerra no crescimento económico. Ainda sobre a crise energética que pode agravar-se no próximo inverno, o primeiro-ministro belga defendeu esta manhã uma compra coletiva de energia. Alexander De Croo acredita que a União faz a força. O chefe do governo da Bélgica vai também propor a criação de preços máximos para o gás natural. António Guterres lamenta que a guerra na Ucrânia esteja a servir de justificação para uma corrida aos combustíveis fósseis. O secretário-geral das Nações Unidas avisa para um retrocesso a nível ambiental e diz que este conflito veio evidenciar precisamente que é urgente uma aposta nas energias renováveis. A poucos dias do arranque da Conferência dos Oceanos, que começa em Lisboa na próxima segunda-feira, Guterres salienta a importância deste evento internacional para a proteção dos recursos marinhos. A Cimeira de Lisboa é uma excelente ocasião, não só para tocar a rebate, mas simultaneamente para acelerar um conjunto de processos que estão em curso. Nós estamos a enfrentar nos oceanos uma situação de emergência. Convergem nos oceanos as três grandes crises ambientais que temos no mundo: as alterações climáticas, a poluição e a eliminação da biodiversidade, a redução da biodiversidade. E a conferência pode ser, tem que ser o momento para acelerar estes avanços e para obrigar o mundo a tomar algumas decisões drásticas que nos permitam salvar os oceanos. Porque salvar os oceanos é salvar o planeta, é salvarmos a nós próprios. António Guterres a sublinhar a importância desta Conferência dos Oceanos. Entrevistado pela agência Lusa, o líder da ONU também abordou a crise alimentar provocada pela guerra na Ucrânia. Guterres adianta que vai realizar-se nas próximas semanas uma reunião entre as Nações Unidas, a Rússia e a Ucrânia para resolver o transporte de cereais que continuam retidos em território ucraniano. A Ucrânia perdeu hoje para as tropas russas um dos distritos na região de Lugansk, Lysychansk, está agora totalmente ocupado por forças da Rússia, é o que assumem as autoridades ucranianas na região. Nesta altura, prosseguem alguns combates nos arredores do distrito, mas as forças invasoras conseguiram entrar também hoje na região do